Marcelo na viola. Ô, Paixão, meu patrão. Manda um grande abraço pra Salão Rosa de Saron. Eu vou fazer um contrato. Se liga nas cláusulas. Assina um embaixo. E não muda nada. Tem que acordar com beijo todo, todo dia de manhã. E aceitar café na cama com chazinho de hortela. Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma. E depois do jantar, a louça é minha e não é sua. Já vou deixando bem claro: esse contrato é vitalício. Se está amarrado aqui comigo, esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Você está amarrado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Arrocha bem gostoso, vem! Isso é Estrela Cadente, meu patrão! Em nome de RB Produções! Vou fazer um contrato. Se liga nas cláusulas. Assino embaixo. E não muda nada. Tem que acordar com beijo todo, todo dia de manhã. E aceitar café na cama com chazinho de hortela. Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma. E depois do jantar, a louça é minha e não é sua. Já vou deixando bem claro: esse contrato é vitalício. Cê está amarrado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Cê está amarrado aqui comigo. Esse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Cê está amarrada aqui comigo.